Sempre fui bem comportada, só que se perdeu. Saiu com mais amiga errada e enlouqueceu. Só curtia cinema, hoje só quer tequila. Largou a faculdade, tá solta na pista. Seu traje não é mais de comportada, a blusa é curtinha, tá faltando pano na saia. Sua mãe enlouquece, tem saudade da filha CDF. Seu pai sempre reclama que você não sai da internet. Seu namorado ela toma, se demora ela toma. Toma. Sua bebida ela toma, o camarote ela toma, toma. Garota toma vergonha. Toma. Garota toma vergonha. Toma. Garota toma. Sempre fui bem comportada, só que se perdeu. Saiu com mais amiga errada e enlouqueceu. Só curtia cinema, hoje só quer tequila. Largou a faculdade, tá solta na pista. Seu traje não é mais de comportada, a blusa é curtinha, tá faltando pano na saia. Sua mãe enlouquece, tem saudade da filha CDF. Seu pai sempre reclama que você não sai da internet. Toma. Sua bebida ela toma, o camarote ela toma, toma. Garota toma vergonha. Seu namorado ela toma, se demora ela toma, toma. Toma. Sua bebida ela toma, o camarote ela toma, toma. Garota toma vergonha. Toma. Garota toma vergonha. Toma. Garota, toma. Sempre fui bem comportada, só que se perdeu. Saiu com as amigas erradas, sim.